Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. O rádio é o livro dos que não sabem ou não podem ler. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Levando até você o ideal de Roquete Pinto, um dos pioneiros da radiodifusão no Brasil. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquete Pinto. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. As duplas musicais nos bons tempos formavam-se nos bares, nos shows e até nos estúdios de rádio. Esses duetos de circunstância às vezes chegavam a perpetuar-se no disco. Em outras oportunidades, os compositores insinuavam-se nas gravações, fazendo pequena participação junto ao intérprete famoso para satisfazer o desejo de também cantar e sentir diretamente a reação do público. O programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, vai apresentar duetos históricos da música popular brasileira. Noel Rosa e Marília Batista cantam, do poeta da Vila, o samba Quem Ri Melhor. Essa gravação foi realizada no dia 18 de novembro do ano de 1936. Logo depois, Silvio Caldas e Elisinha Coelho apresentam Batuque, de autoria de Ari Barroso, gravada no ano de 1931. A saudade boa de sentir. Foto de quem já sofreu neste mundo, amor e um amor profundo. Eu que fudei sem amar a ninguém, ser infeliz é sofrer. Como de quem faz a vida, quem me melhor é quem tem o mundo. Desde que só quem dá, honestidade que ninguém sabe onde está. Acaba mal, quem é ruim foi quem me fez chorar. Hoje chora por mim. Thank you. de quem faz sofrer neste mundo. A dor de um amor profundo. Eu fico bem sem amar a ninguém. Ser infeliz é sofrer por alguém. Longo de quem sofre assim. Sem me chorar, onde chora por mim. Sem me brilhar, é sentir no fim. Felicidade é o fio que só quem dá. Felicidade, ninguém sabe onde está. Acaba mal, quem é ruim. Pois quem fez chorar, onde chora por mim. Quem me brilhar, é quem tem no fim. Na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, ia ia, yo yo, tem moqueca medundinha, ia ia, yo yo, tem o senhor do bonde. Na Bahia tem. Na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem. Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, na Bahia tem, ia ia, io io, pra Bahia em que voltar, ia ia, io io, você tem que me levar. Ouviram Silvio Caldas e Elisinha Coelho. Eles cantaram de Ari Barroso, Batuque. E anteriormente, Noel Rosa e Marília Batista apresentaram, do Poeta da Vila, o samba Quem Ri Melhor. Vocês estão ouvindo a Rádio Roquete Pinto FM 94,1. A nossa emissora está situada na Avenida Erasmo Braga, número 118, no 11º andar. O programa de hoje tem operação e habilidade técnica de Clay Araújo. Estamos apresentando duetos históricos de nossa canção popular. Carmen Miranda e Francisco Alves. Eles vão cantar de Evaldo Rui o samba Ninho Deserto. Logo depois, Joel Gaúcho uma dupla permanente na música popular brasileira, eles vão apresentar João de Barro e Alberto Ribeiro, Maria, Acorda Que é Dia. Foi para o carnaval do ano de 1937. Vamos ouvir. Passarinho à procura de um abrigo onde possa morar, para se livrar da tempestade num delúvio de saudade. Pássaro tonto, vivo a te esperar. Meu coração será um ninho eterno. Nós todos temos o nosso inferno e nosso tempo de verão. O inverno é amargura, nos ilude, nos tortura. O verão é a bonança, nova fase de esperança. Meu coração é um ninho, meu amor é um passarinho, à procura de um abrigo onde possa morar, para se livrar da tempestade, num delúvio de saudade, pássaro tonto vivo a te esperar. Meu coração é a casa da saudade, sempre esperando a felicidade, que contigo há de chegar. Quem espera se não cansa, e alimenta uma esperança, o que dizer para a saudade, a morar noutro lugar. senhores acabaram de ouvir a dupla Joia e Gaúcho. Eles cantaram de João de Barro e Alberto Ribeiro, Maria Acorda Que É Dia. Foi um grande sucesso do carnaval do ano de 1937. E anteriormente, a pequena notável Carmen Miranda cantou em dueto com o rei da voz Francisco Alves, de Evaldo Rui, o samba Ninho Deserto. Almirante, a maior patente do rádio brasileiro, gravou com Castro Barbosa a marcha de Cândido das Neves, A Maior Descoberta. Foi uma gravação para o carnaval do ano de 1935. Logo em seguida, Aurora Miranda, que foi a outra pequena notável, irmã de Carmen Miranda, ela canta em dupla com Carlos Galhardo o samba Acarajé, ou é de 1939, A Saudade Boa de Sentir. De caça e ternura de olhar. Então não há mais quem entende o seu manel da venda, até para encaçar. De graça quando ela passa com vestido de caça e ternura de olhar. Então não há mais quem entende o seu manel da venda, até para encaçar. Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se quer. As louras pedem concordada perto da mulata que perdoa, porém. Se chega o carnaval, se vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm. As louras pedem concordada perto da mulata que perdoa, porém. Se chega o carnaval, se vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm. Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se fez foi a mulata que venceu mais uma vez. Arria gamela que eu quero comprar. Ioiô vem, vem, vem, com a mão de pé, o meu abará e o meu aderê. Eu quero iaiá também provar do seu coração um pouquinho também. Ioiô vem, vem, vem, com a mão de pé, o meu abará e o meu aderê. Eu quero iaiá também provar do seu coração um pouquinho também. Acarajé, aderenha e abará. Esta essa nega, meu Deus, as atitudes que dá. Oi, ai, a venheta, arria a gamela que eu quero comprar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Esta nega, meu Deus, faz que tu despitar. Oi, ai, a venhaca, a ria gamela que eu quero comprar. Ouviram a outra pequena notável, Aurora Miranda. Ela cantou em dupla com Carlos Galhardo o samba de Aldemar Santana e Léo Cardoso, Acarajé, ou, anteriormente, Almirante, em dueto com Cássio Barbosa, e eles cantaram a marcha A Maior Descoberta, cujo autor era Cândido das Neves. Cássio Barbosa, ele tornou-se conhecido ao gravar do Lamartine Babo, O Teu Cabelo Não Nega, e popularizou-se ao formar com Lauro Borges uma das mais notáveis duplas humorísticas do rádio brasileiro. Ele gravou em 1936 com Araci de Almeida o samba de Raul Marques e Hernani Silva, intitulado Eu e Você. Vocês vão ouvir logo a seguir Odete Amaral e Ciro Monteiro. Nessa época eram marido e mulher. Eles vão apresentar de Aloysio Silva Araújo o samba Sinhá, Senhor, a saudade boa de sentir. Eu e você. Os versos para mim, eu e você, você e eu. A nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta os flores, os versos para mim. Nosso samba não precisa aplicação. Basta um pandeiro, um tamborim, um violão. Você no pandeiro. Você canta o cor e deixa os versos para mim. Eu e você. Você e eu. A nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta o cor e deixa os versos para mim. Eu e você. Você e eu. A nossa dupla vai ser um sucesso. E no batuque a nossa dupla sobressai. É um colosso cada samba então que sai. E depois de tudo, quando chega o fim, você canta o cor e deixa os versos para mim. Thank you. Quem ouve uma boa emissora de rádio sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Nas cadeiras. Por quê, senhor? Porque, minha, é pra gente sambar. Samba dessa maneira, sem paciência, sem dó. Eu tenho vergonha, senhor. Ter vergonha é roubar e não poder carregar da cascadeira, senhor. Coisa demais pra sinhar fazer. Sinhar, não faz, nosso senhor vai me castigar. Se nosso senhor te visse batendo as chinelas no chão, talvez não resistisse à tentação. Senhor, o que é, sinhar? Tu não tá regulando, tá? Tô. Tá maluco, tá? Não. Variando. Pois é, tinha. Você que faz eu não me controlar. Tem feitiço nos olhos, tem mandinga no olhar das cascadeiras, tinha. Tenha dó, meu senhor. Tu me faz confessar que é tão gostoso pecar. Minha, bem que eu já estou vendo em teus olhos o brilhar do amor. Tá mesmo brilhando, é fina que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até se escravizar pra mim. Minha, bem que eu já tô vendo em teus olhos o brilhar do amor. Tá mesmo brilhando, é sinal que tu tá querendo. Samba contigo, senhor, mexendo as cadeiras assim, até se escravizar pra mim. Pra mim, só pra mim. Ai, que bom. Odete Amaral e Ciro Monteiro cantaram de Aloysio Silva Araújo, samba Sinhá, Senhor. E anteriormente, Castro Barbosa em dupla com Aracy de Almeida, apresentaram de Raul Marques e Hernani Silva, o samba Eu e Você. Luiz Barbosa e Silvio Caldas, no ano de 1933, gravaram formidavelmente o samba do pianista e compositor Mário Travasso de Araújo, intitulado Cheio de Saudade. Reparem que somente o compositor os acompanha ao piano. Logo depois, Carmen Miranda e Mário Reis apresentam de Valfrido Silva o samba Me Respeite, ouviu? Uma gravação feita no ano de 1933. Prestem atenção na bossa de Luiz Barbosa e Silvio Caldas. A saudade boa de sentir. Vivo cheio de saudade, vagando pelas ruas da cidade, sorrindo. sorrindo, tem razão para sorrir. Aguardando a decisão, eu destino que há de vir. De que maneira? Ah, depois eu vi, eu já sabia. Eu vou dizer. Cheio de felicidade, para quem soube amar, com carinho e de vontade, essa pura verdade, que ninguém pode contestar. Nararirirê, fico cheio de saudade, fico cheio sem razão vagando, pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo, sem razão para sorrir, aguardo da decisão. De que maneira? E depois eu já sabia, eu vou dizer. Cheio de felicidade, para quem soube amar, com carinho e lealdade, fez amor à verdade, ninguém pode contestar. Para que haver contestação, pois esta mulher magoou de coração. Sonhando com a felicidade, eu ando tristão e vivo cheio de saudade. Nararirirê, vivo cheio de saudade, vivo cheio sem razão vagando, pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo, sem razão para sorrir, aguardando a decisão. Que há de vir, de que maneira? E depois eu já sabia que cheio de felicidade. Para quem soube amar, com carinho e lealdade, fez a pura verdade, e ninguém pode contestar. Malacuba, malacuba, malacuvi, vivo cheio de saudade, saudade vivo cheio sem razão vagando, pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo, sem razão para correr. Aguardando a decisão, e o destino que a divide, de que maneira, e depois eu digo, muita Deus, cheio de felicidade. Para quem soube amar, com carinho e lealdade, fez a pura verdade, e ninguém pode contestar. Vai ser um horror. Eu não quero perder a linha encrenca. Começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Olha, vizinha, que respeito, viu? Por favor, correspondente está carregado, filho. Vai ser um horror. E eu não quero perder a linha encrenca. Começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Eu já vim da rua um bocado aborrecido, por ouvir intrigas de um sujeito intrometido. Em vez de me acalmar, para eu poder dormir, você procura um pé pra brigar, pra discutir. Cala a boca, Lili. E me respeite, filho. Por favor, o ambiente está carregado, filho. Vai ser um horror. Acabar na cozinha, olha a vizinha. Me respeite, ouviu? Por favor, o ambiente está carregado, filha. Vai ser um horror. Eu não quero perder a linha encrenca. Começa na sala, mas pode acabar na cozinha. E tem que haver por força, mas respeito no ambiente. Eu não quero ver um jornal falar da gente. Filho, me faz ficar alteira no coração. Eu sei, você demora, você me dá satisfação. E eu estou com razão. perder. A linha encrenca começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Carmen Miranda e Mário Reis apresentar de Valfrido Silva o samba Me Respeite, ouviu? E anteriormente Luiz Barbosa, o Rei do Chapéu de Palha, e Silvio Caldas apresentaram de Mário Travasso de Araújo o samba Cheio de Saudade. Os irmãos Silvio Caldas e Murilo Caldas juntaram suas vozes no ano de 1931 e gravaram do Ari Barroso o samba Pobre e Esfarrapada. É que nós vamos ouvir. E logo depois, Noel Rosa, em dueto com Marília Batista, apresentam do poeta da Vila e Vadico Quantos Beijos. Vamos ouvi-los. Muito pobre, esfarrapada, mas não te disse nada, só pra não te aborrecer. E com sacrifício arranjei a tua vida, ficaste convencida, vejam só o que fui fazer. E eu te conheci, muito pobre, esfarrapada, mas não te disse nada, só pra não te aborrecer. E com sacrifício arranjei a tua vida, ficaste convencida, vejam só o que fui fazer. O meu dinheiro eu gastava só pra te ver bem bonita, com teus vestidos compridos destinos, e o nosso amor continuava. Já tinha feito um projeto, ias morar no meu teto, nunca podia de leve supor, então cruel pro nosso amor. E eu te conheci, muito pobre, esfarrapada, mas não te disse nada, só pra não te aborrecer. E com sacrifício arranjei a tua vida, ficaste convencida, vejam só o que fui fazer. Eu te conheci, muito pobre, esfarrapada, mas não te disse nada, só pra não te aborrecer. E com sacrifício arranjei a tua vida, ficaste convencida, vejam só o que fui fazer. Hoje tu passas sem goza, perto de mim toda prosa, como quem diz, olho trouxa, coitado, mas teu destino está traçado. Hei de te ver algum dia, só sem ninguém, sem amor, sorriso nos lábios, e já se acabou a minha dor. outro dia. Para sempre, para o que você queria. Mas quando eu saí, fazia o seu desejo. Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos. Ah, no meu país, meu Deus, mas que bom que seria. Meu amor, e é você sair. Só eu, é que não sabia. Ai, ai, meu Deus, mas quantos beijos. Quando eu saí, meu Deus, mas que bom que seria. Meu amor, e é você sair. Só eu, é que não sabia. Não esqueço aquela chave sem sentir. Que você dizia sempre ao meu ouvir. Você, porém, um dia em todos os dias. Quantas juras, quantos vezes, quantos vezes. Ouviram Noel Rosa cantar em dupla com Marília Batista o samba de sua autoria e Vadico, Quantos Beijos. E anteriormente, os irmãos Silvio e Murilo Caldas apresentaram de Ari Barroso o samba Pobre e Esfarrapada. Quem vai cantar agora é Dircinha Batista em dupla com Castro Barbosa. Eles uniram suas vozes no ano de 1938 para gravar de Gadé e Amado Regis, o Fox canção Meu Grande Amor. Logo depois, Joel e Gaúcho apresentam de suas autorias o samba O Chapéu Também Diz, que foi uma gravação realizada no ano de 1935. A saudade boa de sentir. Vida, meu sonho de glória, foi riso, alegria, tristeza, poesia, ou alguém de uma história. Você foi mistério, ventura, ilusão. Passando a saudade querida da minha fé. Foi tudo o meu grande amor. passado a saudade querida da minha fé. Chapéu de palha só quem diz que não tem bis. Jurei não mais amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério do meu sofrimento, o toque do chapéu de palha só quem diz. Vai, meu bem, esse rapaz contigo não graceja. Quero te ver com um esqueleto à mostra, pedindo a velha esmola na porta da igreja. Pedindo a velha esmola na porta da igreja. Juro por Deus, jurei não mais amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério do meu sofrimento, o toque do chapéu de palha só quem diz que não tem bis. Jurei não mais amar na vida, porque eu tenho sido muito infeliz. Todo o mistério do meu sofrimento, o toque do chapéu de palha só quem diz. Chapéu, na batucada é mesmo penitente. Ajuda um breque no meio do samba. Está cheio de bosta porque está ausente. Está cheio de bosta porque está cantaram de suas autorias o samba O Chapéu Também Diz, e anteriormente Dircinha Batista em dupla com Cássio Barbosa apresentaram de Gadé e Amado Regis o Fox Canção Meu Grande Amor. Encerrando o programa de hoje, a dupla Verde Amarela apresenta de Frazão e Malfitano Receita Médica. A dupla Verde Amarela era formada por dois excelentes compositores. Eram eles, Wilson Batista e Erasmo Silva. Vamos ouvi-los. Estou passando mal da minha paixão. E o doutor me receitou, não sei porquê. De hora em hora, uma moreninha como você, bonita como quem morena. Eu vou morar no seu coração. E vou deixar minha pensão, porque estou passando mal da minha paixão. Ando sofrendo do pulmão, e o doutor me receitou. Não sei porquê, morena, agora de hora em hora, uma moreninha como você. A minha vida é uma tristeza imensa, ando sentindo diferença o meu café. Parece azeite de dendê, e é amargo como o quê? Ai, meu Deus, eu não sei se isso é doença, sou de alguma desavença. Você é a falta amargurada que eu sinto de você. Ando sentindo diferença o meu café. Parece azeite de dendê, e é amargo como o quê? Ai, meu Deus, eu não sei se isso é doença, sou de alguma desavença. Você é a falta amargurada que eu sinto de você. Ai, de você, ingrata como o quê, morena? Eu vou morar no seu coração, e vou deixar minha pensão, porque estou passando mal da minha paixão. Ando sofrendo do pulmão, e o doutor me receitou. Não sei porquê, morena, agora de hora em hora, uma moreninha como você. Eles acabaram de ouvir a dupla Verde e Amarela, formada por Wilson Batista e Erasmo Silva. Eles apresentaram, de Eratóstenes Frazão e Francisco Malfitano, Receita Médica. Bem, amigos, chegamos ao final do programa de hoje, Saudade Boa de Sentir, agradecendo mais uma vez o grande prestígio que a nossa emissora vem recebendo dos senhores com o programa Saudade Boa de Sentir. Agradecemos ao operador técnico Cleir Araújo e convidamos todos para uma próxima apresentação. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Rádio é o livro dos que não sabem ou não podem ler. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Levando até você o ideal de Roquete Pinto, um dos pioneiros da radiodifusão no Brasil.